gostei tanto com você nesse salão. Mas eu percebi que tinha algo errado. Como é que você sai com o cabelo seco e volta com o cabelo molhado? E essa unha que não muda de cor? A desculpinha